E a que se deu no avião? Bruno. Alô, pequeno gravações. Sabina Cega. Portal do Rocha. Vanda Coelho. Juliette. Alô, galera de Nazaré das Farinha. Homem interior. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar seus stories não sinto saudades. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e sentir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. E aí, siga no avião. Para o mundo, pra tocar com seu coração. Faz teu nome. Mais pra cima. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar os seus stories não sinto saudades. Zero curtidas, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e sentir. De conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Um love, love com você. Cantar! Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. Levanta o copo, joga no chão. Canta pra mim, canta, vai. Eu já te superei. Quê? Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Luz da Torre, alô Larica Lanches, melhor lanche da Bahia. Wilson Coifé, alô meu cabeleireiro Guga.